Nesta apresentação, enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Mário Rui Silva, docente da Faculdade de Economia do Porto e da Escola de Gestão do Porto, aborda a região numa perspectiva económica, focando os paradoxos entre os empregos low-tech e a muito forte capacidade de produção de conhecimento que se tem desenvolvido nos últimos anos em universidades, institutos e algumas empresas, concluindo que a região tem um futuro promissor, mas permanecem problemas estruturais de resolução complexa. Muito obrigado, muito boa noite a todos, também aos meus companheiros de mesa, à senhora moderadora. Tive uma semana muito ocupada. Ainda não tão ocupada como a semana do Dr. Carlos, mas quase tão ocupada. Isto é que é solidariedade. E verdadeiramente só ao entrar nesta Faculdade de Arquitetura e nesta magnífica obra de arquitetura, que representa, entre outras coisas, um valor simbólico muito importante que dá visibilidade à cidade do Porto, e falarei um bocadinho disso, é que tive, enfim, tempo para respirar um bocadinho e perceber minimamente o sentido da iniciativa Inner City. E começava por aí, pedindo desculpa por fazer aqui um desvio ao tema principal, começava por aí. Há cerca de 40 anos, e vou-vos falar de uma questão que, como professor de economia, mas eu não sei de economia, me preocupa seriamente. Há cerca de 40 anos atrás, um autor, David McClelland, escreveu uma célebre obra para explicar porque é que determinadas pessoas desenvolviam competências para serem empresários ou empreendedores, formulando aquilo que em inglês ele designou por teoria do N achievement. E explicava, em minha opinião, bem, e de resto ilustrava essa explicação com imensos casos, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, que os indivíduos que se tornam empresários ou empreendedores, no sentido talvez mais lato do que aquilo que vocês possam pensar, eram indivíduos que, desde David McClelland era psicólogo, que desde a sua primeira infância praticamente eram confrontados com problemas que afrontavam, resolviam esses problemas e que recebiam algum grau de reconhecimento por essa sua capacidade para resolver problemas. Isto é totalmente verdade. Se nós formos à história de vida, por exemplo, de alguns empresários portugueses que hoje em dia já desapareceram ou já estão reformados, mas que, portanto, se tornaram empresários há 40 ou 50 anos, e se analisarmos a sua história de vida, eu não vou fazer isso aqui em detalhe. São indivíduos que nós hoje em dia diríamos, entre outras coisas, foram vítimas do trabalho infantil. Mas para não entrarmos aqui na vida de pessoas que nos são próximas, por exemplo, o senhor Onda, que criou a Onda, era filho de um garagista de bicicletas. E portanto, o senhor Onda, aos 6 anos de idade, tinha que ajudar o pai no Japão, que remédio, e o pai lhe dizia: olha, vai ali cobrar não sei quantos anos àquele fulano que nunca mais me paga. E, portanto, o senhor, onde aos 6 anos, estava a aprender o que era um serviço de cobranças difíceis. E, naturalmente, que quando resolvia esse problema, tinha o reconhecimento do seu pai e interiorizou este tipo de comportamento, de sinais, desenvolveu este tipo de competências. E, quando chegou à idade adulta, o fardo de criar uma empresa, de conduzir uma empresa, transformou-se num fardo muito leve. Nós temos um problema. Eu não defendo que as pessoas saiam precocemente do sistema de ensino, como devem calcular. Nós, hoje em dia, estamos num contexto completamente diferente, mas que nos deve levantar algumas interrogações. Porque estou a falar de empreendedorismo, porque sem empreendedorismo não há inovação nem meios inovadores. Nós, hoje em dia, temos percursos de formação, de educação formal, muito longos. A maior parte das pessoas vivem em casa dos pais e vivem integrados harmoniosamente em escolas de diferentes níveis até muito tarde, e se queremos ter capacidade para renovar as nossas elites, e nomeadamente para renovar a nossa elite empreendedora, nós temos que resolver um desafio que ainda não conseguimos resolver, que é introduzir no nosso sistema educativo e introduzir nos percursos educativos de cada um plataformas, patamares, momentos em que as pessoas possam desenvolver aquele tipo de competências de que falava o David McClelland. E isso tem que ser feito nas universidades, mas tem que ser feito também nas escolas secundárias e tem que ser feito nas escolas do segundo e do primeiro ciclo, no ensino básico. Eu, em primeiro lugar, estou aqui por causa disso. Eu não tenho dúvidas nenhumas, sendo professor universitário há 32 anos, que as associações de estudantes, os círculos mais diversos que nas faculdades organizam iniciativas fora dos currículos, dos currículos organizados pela faculdade, as rádios que se criam internas a uma escola secundária e atividades análogas que se fazem ou que se deveriam fazer muito mais no ensino básico são fundamentais para desenvolver este tipo de competências e são fundamentais para que as pessoas, no fim de um processo educativo formal, encarem com muito mais naturalidade e com muita mais facilidade, por que não, utilizar as suas competências e os seus conhecimentos para criar um negócio, para se meterem numa aventura onde, de resto, a lucratividade nem sequer é a preocupação principal. Não há nenhum grande empresário mundial que tenha começado obcecado com a questão da lucratividade. Muitos deles começaram empresas que hoje são grandes firmas multinacionais, eu não diria por uma questão lúdica, mas não andaram muito longe disso. Não andaram muito longe disso. Se lerem a história da criação da Microsoft ou do Hewlett-Packard, o gozo de fazer alguma coisa e de vir a ter um reconhecimento social por isso foi um incentivo muito mais importante do que a lucratividade esperada. E, portanto, os meus parabéns a todos os estudantes e a todos os professores que os apoiam em iniciativas mais ou menos estruturadas, mais ou menos informais, pouco importa, mas deviam ser um bocadinho mais estruturadas para serem mais frequentes, iniciativas fora dos currícula convencionais de aprendizagem, porque isso verdadeiramente é uma escola de empreendedorismo, de que nós precisamos como do pão para a boca em todos os países da Europa. Não somos muito específicos nesse aspecto. Portanto, isto era uma primeira nota que eu queria dizer, que tem muito a ver com os organizadores do Inner City. Os meios inovadores foi, tanto quanto seja do meu conhecimento, é o tema que proponho hoje. Os meios inovadores foi um conceito, uma noção que nomeadamente um grupo de investigadores transnacional chamado REMI, era um acrónimo de um conjunto de palavras francesas, Grupo de Recherche sur les Milieux Innovateurs, onde ainda hoje tenho alguns amigos, digamos, foi este REMI que, em grande parte, o responsável pela divulgação do termo meio inovador, milieu innovateur. Mesmo os norte-americanos depois usaram o termo em francês, o milieu, innovative milieu, é um termo francês, porque não há bem uma tradução em inglês para esta palavra milieu. E a tradução em português também não é particularmente feliz, é muito abstrato. E não deixa de ser uma noção datada, portanto, isto esteve na moda, há muitas modas na economia, na gestão há muitas modas, como sabe, quase tantas modas como as dietas, e isso também tem uma explicação, há quem explique isso, é porque não há nenhuma teoria que tenha uma supremacia evidente relativamente a outras, tal como não há uma dieta que tenha uma supremacia evidente relativamente a outras, e portanto subsistem muitas ao mesmo tempo, e portanto há muitas modas, ao contrário de outros aspectos onde há claramente uma tecnologia dominante. E portanto isto está um bocadinho datado, mas a ênfase era posta na ideia de que a proximidade favorecia a dimensão cognitiva e, portanto, favorecia a inovação. A proximidade favorecia a transmissão de conhecimento entre os indivíduos, entre as empresas. As empresas são conjuntos de indivíduos, são organizações que são formadas por indivíduos, e isso, essa mais fácil transmissão do conhecimento favorecia a inovação. Isto é totalmente verdade. Isto hoje é quase que até uma banalidade. Hoje todos nós temos consciência que, para inovar, uma parte relevante do conhecimento tem uma natureza tácita. Portanto, não consta de um manual, não consta de um livro, não consta de um dossiê que descreve um processo que está patenteado. Existe na memória dos indivíduos, foi adquirido por experiência e, portanto, não estando codificado, para ser transmitido, exige interação entre as pessoas. E a interação entre as pessoas exige coisas como cumplicidade, reciprocidade, ou seja, o sentimento de que pertencemos a um mesmo contexto, de que nos entendemos a falar. Isso não quer dizer proximidade geográfica, quer dizer sobretudo proximidade cultural, proximidade de valores, mas em geral está compaginado com a proximidade geográfica, com algumas exceções. Com algumas exceções. Por exemplo, determinadas comunidades, embora estejam espalhadas por todo o mundo, por outras razões, têm laços tão fortes de que, estando distantes geograficamente, estão próximos. E, por exemplo, o know-how de como gerir um negócio bancário circula muito bem entre comunidades judias, apesar de uns estarem no sudoeste da França e outros estarem em Nova Iorque. Mas são exceções. Assim como há na internet, não sei se sabem, clubes de fãs da Ducati, por exemplo, ou clubes de fãs da Barbie ou da Lego, onde há verdadeiramente aquilo que as próprias empresas designam de inovação colaborativa, apesar das pessoas estarem espalhadas por todo o mundo. Porquê? Porque há aqui um valor muito forte que os une. Mas são exceções. Na maior parte dos casos, a proximidade contextual é também proximidade do local geográfico. Hoje, progressivamente, podendo continuar a falar de meios inovadores, falamos de sistemas locais ou de sistemas regionais de inovação, que basicamente é a mesma coisa. Mas a palavra sistema foi aqui introduzida porque há uma consciência acrescida de que não basta para se ter um meio fortemente inovador, não basta um conjunto de interações ancoradas na história local entre pessoas e organizações, é preciso também algum voluntarismo público. É preciso também algum voluntarismo por parte de quem tem a obrigação de definir políticas para promover o bem-estar e, neste caso, para promover a inovação. E, portanto, os governos locais, os governos regionais, hoje em dia são, por toda a Europa, diria quase que por todo o mundo, mas sobretudo por toda a Europa e nos Estados Unidos, considerados elementos muito importantes para ajudarem a promoção de processos inovadores. E esta palavra sistema de inovação sugere a ideia que eu tenho vários elementos, não tenho só pessoas e empresas, também tenho governos, tenho instituições públicas como universidades, como brokers tecnológicos, do tipo de alguns que o Dr. Carlos já ilustrou muito bem. E temos então esta noção de sistema de inovação. Portanto, um conjunto, um sistema, o que é? Um sistema, um conceito que vem da física, não é? Pensando no sistema solar, é um conjunto de elementos mas não é apenas uma soma de elementos, é um conjunto de elementos que interagem entre si, e que têm uma determinada fronteira. E voltamos ao tema central das interações. Tal como nos Mille et une Novateur, o que é crítico para um sistema de inovação fazer verdadeiramente jus ao seu nome, para ter verdadeiramente um conteúdo sistémico, é a densidade de interações que se estabelecem entre os elementos. É isso que faz um sistema e não uma mera justaposição ou uma mera aglomeração espacial de coisas, de organizações. Caindo aqui na cidade, inner city, eu tenho uma grande dificuldade em cair na cidade. Em primeiro lugar, porque eu digo em todo o mundo que sou do Porto, mas na realidade nasci em Matosinhos, trabalho no Porto, moro em Matosinhos, interajo todos os dias com pessoas que desenvolvem iniciativas em Paredes, em Braga, em Aveiro, e portanto isso é uma coisa que depois vocês vão explicar nesta sessão ou noutra. O inner city, eu não sei o que é, onde é que eu estou, quando é que eu estou dentro da cidade ou fora da cidade. Isso é uma questão bastante interessante e bastante complicada. Eu pessoalmente não tenho muita sensibilidade, para a análise das questões relativas ao Porto intramuros, digamos assim. Porque começo, como já disse, por nem sequer saber onde é que estão os muros. Não tenho muita sensibilidade. Percebo que um urbanista se sinta cómodo, por exemplo, com esse tipo de visão. O meu microscópio não tem esse tipo de accuracy, não é? Eu quando olho para a inovação no Porto, eu olho para coisas que se passam em Braga e para coisas que se passam no Val do Douro. Isso para mim é tudo inovação no Porto. Portanto, peço desculpa se desiludo alguém, mas é sinceramente o que eu penso. O Dr. Carlos Lares sabe isso muito bem. E portanto, falamos de região norte, falamos de um sistema regional na região norte que tem efetivamente, em termos de conectividade com o mundo, em termos de visibilidade internacional e em termos também de um determinado tipo de simbolismo, tem na marca Porto, mais do que na cidade de Porto, mas também na cidade de Porto, digamos, o grande elemento que nos liga ao resto do mundo. Por isso é que o Porto, para mim, é muito importante, mas é, como também já foi dito e muito bem, e como eu gosto de dizer, o Porto, cidade, região. O Porto, cidade, região. Não o Porto intramuros, não a região norte, porque tenho a certeza que nem o Dr. Carlos Lares gosta desta expressão, região norte, mas em Portugal somos um bocadinho cinzentões e, portanto, fizemos esta coisa brilhante de designar as nossas regiões por pontos cardeais. Só ainda não temos, já temos uma região do Oeste também, só não temos uma região do Leste. A única coisa que falta, que um desafio, um dia destes, para a Assembleia da República, quando discutir as questões da regionalização, eventualmente ponderar nomes com uma carga simbólica um bocadinho mais forte, mais atrevida, e não ficar pelos pontos cardeais. Enfim, isto é uma pequena brincadeira, mas tem a ver com o que eu estava a dizer. Portanto, Porto, cidade, região. Região Norte, para não vos amassar muito, a Região Norte, eu, se fizéssemos aqui um estudo muito rigoroso, com base num conjunto de critérios, na perspectiva da inovação, a Região Norte, neste momento, está numa situação paradoxal, em termos de inovação. Mas que, ao mesmo tempo, é um desafio interessantíssimo para todos nós. Porque, por exemplo, se eu fizer comparações com as restantes 300 regiões europeias, cerca de 300 regiões europeias, a Região Norte tem, e sobretudo se a comparar com 100 regiões europeias de menor rendimento per capita, de menor nível de desenvolvimento, a Região Norte distingue-se por ser, talvez, sem risco de errar, a região industrial europeia, porque é uma região industrial, há muitos anos. Que tem a maior percentagem de peso de atividades low-tech. Portanto, nós temos as maiores bacias de emprego low-tech da Europa. Val do Ave, o Val de Sousa, são algumas das maiores bacias de emprego low-tech da Europa. Portanto, não tem nada a ver com o sul de Itália, onde não há nem low-tech nem high-tech, não há nada, é o deserto. Há coisas pagas pelo Estado, pura e simplesmente, numa lógica de redistribuição. Temos uma economia que funciona, que está inserida na concorrência internacional, mas que tem este problema. Nós temos uma das maiores bacias de emprego low-tech da Europa. Muito mais do que a Cantábria, muito mais do que a Galiza, muito mais do que a Andaluzia, para citar regiões, digamos, comparáveis, que estão no nosso campeonato neste momento. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, de todas estas regiões que eu acabei de referir, Sicília, Calábria, região de Nápoles, Galiza, Andaluzia, por aí fora, mesmo certas regiões do sul de França, nós temos ao mesmo tempo, neste momento, ativos associados à produção de conhecimento e potencialmente associados à economia de conhecimento muito fortes, que resultaram de um esforço muito voluntarista, muito public-driven, muito dirigido pelo Estado, nos últimos 25 anos. Portugal, e a região norte ainda mais, no último relatório da Comissão Europeia sobre inovação, aparece como o país dos 27 países da Europa, ainda mais a Suíça e outros que estão lá, da União Europeia, em que os indicadores relativos à formação de recursos humanos avançados mais cresceram. Ou seja, estamos em 20º lugar na tabela, mas em termos de movimento, neste momento, somos o que estamos a avançar mais depressa. Estão a compreender o que eu quero dizer? Ou seja, em termos estáticos, estamos em 20º em 27 no que toca a mestres e doutores, mas em termos de crescimento, somos o país que apresenta a taxa de crescimento mais elevada. E a região norte ainda mais. Isto é só para dar um exemplo. Mas, noutros indicadores, dos 20 e tal indicadores que compõem o European Innovation Scoreboard, temos sensivelmente o mesmo panorama. E ainda coisas mais concretas. E como já também foi dito pelo Dr. Carlos Lage, alguns dos ativos que nós fomos acumulando nos últimos anos, traduzidos em organizações. Nós, por exemplo, neste momento, temos efetivamente, na área da saúde, na região norte, mais investigação e mais artigos publicados do que em todas as outras regiões portuguesas somadas. Não sei se sabiam isso. Mesmo somando Coimbra com Lisboa e por aí fora. E, portanto, e vamos ter um I3S que vai ser um dos maiores institutos europeus na área da saúde. Temos já, em fase de construção e de decisão totalmente irreversível, o Laboratório Ibérico das Nanotecnologias, que vai ser um dos 3 maiores centros europeus na produção de conhecimento ao nível das nanotecnologias. E... temos, mas ainda não começou, está bem, mas só se decidiu localizá-lo aqui devido ao progresso que se fez em matéria de formação de mestres e doutores na física, na química, etc. Senão a sua localização não tinha sido decidida para Braga, naturalmente, se Braga fosse um deserto nesta matéria. Temos instituições como a UNESCO e o INEGI que começam a ser referenciadas nos diretórios internacionais em matéria de agências de transferência de tecnologia e de produção de conhecimento. E como resultado disso, embora nos telejornais basicamente se fale, e provavelmente também na Assembleia da República se tende a falar mais, e isso é compreensível, eu percebo isso, na ECO, que se vai embora, ou numa empresa têxtil que fecha, etc. A Quimonda é um caso particular. A Quimonda é o caso de uma empresa que tem um só fornecedor e um só cliente, e ainda por cima o cliente é a mesma empresa que o fornecedor. Portanto, é um modelo, eu aqui posso dizê-lo, não é? Na televisão é aborrecido, mas é um modelo que não nos interessa e que, portanto, como era frágil, a fragilidade num momento de crise transforma-se numa ruptura, mas temos sinais da nossa atratividade, ao mesmo tempo que atividades low-tech se estão deslocalizando, temos sinais da nossa atratividade para atividades ligadas à economia do conhecimento e à criatividade, que não nos enganam. A Nokia Siemens, há 3 anos, instalou um centro de ideia em Aveiro, com raízes para a sociedade local, com raízes para a Universidade de Aveiro. Não é um modelo quimonda, é um modelo de enraizamento local. Aliás, só vieram porque viram que havia possibilidades de plantar algo que enraizava na universidade, senão não vinham. Portanto, é uma lógica completamente diferente. A Fundação Fraunhofer, como já todos ouviram falar, que é apenas, juntamente com o Instituto Max Planck, a maior instituição de investigação e desenvolvimento experimental da Alemanha e que tem cerca de 80 centros da Alemanha e uma faturação consolidada em ID de 800 milhões de euros. Terem uma ideia, por exemplo, o orçamento do Inesc este ano andará na casa dos 7 milhões. Portanto, a Fundação Fraunhofer são 100 Inescs Porto, 100 Inescs Porto. Quando decidiu uma estratégia de globalização, há 4 ou 5 anos atrás, a primeira localização que decidiu fazer fora da Alemanha, decidiu a fazê-lo no polo da Asprela da Universidade do Porto. Ainda estão no Campo Alegre, em instalações provisórias, mas, enfim, estão à espera que um novo edifício da Aptec esteja concluído na Asprela e vão ajudar um bocadinho aos engarrafamentos de sexta-feira do polo da Asprela. Mas isso são questões que não têm a ver com a ciência e a tecnologia. E de uma forma geral, quem anda por razões profissionais um bocadinho lá por fora e lida com universidades e lida com empresas, sente que o Porto e a região Norte neste momento é fortemente atrativa para iniciativas externas, públicas ou privadas. No caso da Fraunhofer é pública, no caso da Siemens é privada, porque o exterior olha para aqui como uma região jovem, com jovens doutores, com jovens mestres, com jovens doutores pouco acomodados, porque ainda não têm um nível de rendimento muito elevado, portanto que têm um commitment profissional provavelmente muito mais intenso que os doutores mais maduros da Alemanha. E também, digamos, por um conjunto de organizações locais muito ancoradas nas universidades, que fizeram um grande esforço de melhoria das suas práticas e de exigência, digamos, de desempenho. Eu, sem citar nomes, outro dia recebi um grande investidor internacional que está ligado às maiores empresas mundiais da área das tecnologias da informação. Portanto, tem ligações de parceria com Microsoft, com a Robert Bosch, com a Google, com várias outras, não importa, e que está a preparar um investimento em Portugal, intensivo em ID, e vinha acompanhado de um quadro da Microsoft de Seattle, que ele convenceu a ser da Microsoft, para ser CEO do projeto em Portugal. E eu perguntei, então, tu como é que vens para Portugal? Eu vou, tenho que ir ali. Perguntou-me onde é que havia colégios internacionais no Porto, portanto, isto tem a ver com o Inner City. Eu indiquei-lhe dois, enfim, sugeri um. Ele foi lá, gostou muito, já matriculou os 3 filhos para o ano. E ele disse, isto é muito importante ouvirmos isto dito por um homem que vem lá de Seattle, que ele depois, porque como até tem um clima próximo do Porto, assim, um bocado cinzento, e a família não estranha muito. Disse, não, é que eu tive a oportunidade de um contrato de trabalho na Índia, ligado a um investimento norte-americano na Índia, mas eu para a Índia vou sozinho, se me pagarem muito bem, e não estou lá mais que 2 anos, porque a minha família fica em Seattle. Este investimento no norte de Portugal, que é no Porto, sem ser na cidade do Porto, na cidade do Porto não tem espaço para isso, eu trago a mulher e os filhos. Portanto, isto tem a ver, agora para abreviar um bocadinho, de que, do ponto de vista da inovação e dos meios inovadores e dos sistemas de inovação, a focagem é a região. O Porto cidade, que, em minha opinião, é vítima do... Desculpe o meu atrevimento, que isto agora são questões de direito administrativo, eu não percebo nada disso. Mas o Porto Cidade é um bocadinho vítima, enfim, da forma como o nosso poder autárquico está organizado, em que o município do Porto é um em 300 e é um em 13 ou 14 na área metropolitana do Porto. O Porto Cidade não devia ter complexos de se ver e de se afirmar. Isso devia ser consensual ao nível da região e da área metropolitana, como um nó de conectividade com o mundo muito importante da região, como um valor simbólico e uma marca muito fortes. Porto é uma marca. Porto é uma marca. Matosinhos não é uma marca, Gaia não é uma marca, Passos Ferreira não é uma marca. Porto é uma marca. Uma marca muito forte que devia ser promovida por toda a região, sem invejas, sem egoísmos, e também como um elemento central da atratividade do contexto. Não se esqueça, não se esqueçam que um alto quadro da Microsoft só veio trabalhar para Portugal porque, passando a publicidade, pôde inscrever os filhos no clipe. E provavelmente saberá que a mulher dele e ele poderão ir à Casa da Música e poderão ir à Fundação de Serralves, para não perderem totalmente contacto com as coisas bonitas que se fazem no mundo, não é? Portanto, Porto tem um papel muito importante a esse nível e, do ponto de vista da inovação também, como já foi dito pelo Dr. Carlos Lage, em algumas atividades, nomeadamente naquilo que hoje em dia se chama indústrias criativas e, de uma forma geral, daquelas atividades que se dão bem em ambiente urbano, dão-se bem do ponto de vista das necessidades que têm de espaço físico, naturalmente também como uma localização privilegiada para essas atividades. Do ponto de vista dos grandes ativos tecnológicos e de conhecimento técnico, é o Porto Região que me interessa. E o Porto Região tem aqui duas ou três variantes, que é o que eu vou dizer para terminar. Eu falei, sobretudo, quando se fala de economia de conhecimento num sentido mais estrito, e onde, repito, o que eu quero dizer aqui é que, a minha opinião, e nós temos nós próprios uma imagem identificada para menos, nós, neste momento, estamos nessa corrida atrasados, mas estamos a andar mais depressa que os outros, e o exterior reconhece isso, talvez mais do que nós próprios. Em termos dessa economia de conhecimento num sentido mais estrito, o Porto Cidade-Região é o eixo Braga-Porto Aveiro. É o eixo Braga-Porto Aveiro. Passa ali na Vila da Feira, onde se vão fazer umas coisas também, por aí fora. Mas depois temos outro eixo, que é o Vale do Douro. Eu diria o Vale do Douro, da Foz, aqui, até Sória, que representa um ativo específico espetacular. Tal como a Amazónia, por exemplo, representa um ativo específico a nível mundial espetacular, não é? Porque vê-se, mesmo quando se está perto da Lua, ainda se vê a Amazónia, não é? O Vale do Douro, não tanto. E que permite também todo um conjunto de atividades inovadoras e criativas associadas a ativos de natureza ambiental e a ativos de natureza cultural, portanto, ativo de natureza ambiental em sentido lato, paisagem, cultura, valores, etc. Tudo isso começa a ser valorizado economicamente e hoje de forma equilibrada e com preocupações de não destruir esses ativos, precisamente, mas ainda pode ser muito mais valorizado. Nós temos um potencial enorme de inovação e de criar atividades de alto valor acrescentado com base nesse tipo de ativos. E depois, hoje não estamos aqui sexta-feira à noite muito para falar em problemas, vamos continuar a ter o problema daquele círculo que está à volta do eixo Braga-Porto-Aveiro e que depois atravessa ali o Vale do Douro, na zona do Vale de Penafiel e de Marco de Canaveses, é? Que é o problema do low-tech que subsiste e que está muito menos dotado em ativos da economia do conhecimento. Portanto, isto é um desafio para todos nós. Nós podemos caminhar para uma certa situação dual, ou seja, para uma certa economia dual, onde uma parte da economia da sociedade, como, por exemplo, a sua Faculdade de Arquitetura, vão se inserir cada vez mais e vão fazer um upgrading em termos de inserção na economia e na sociedade mundial, vão desenvolver cada vez mais atividades de alto valor acrescentado, muito baseadas em competências avançadas, e vão permanecer na região algumas bolsas de emprego muito desqualificado, de desemprego estrutural e zonas desprovidas de ativos ligados à economia do conhecimento. Eu diria que para a região o futuro é promissor, os desafios atuais são verdadeiramente apaixonantes, acho eu, para quem trabalha nisto com convicção, e depois permanecem alguns problemas estruturais muito complicados de resolver. Portanto, basicamente eram estas reflexões aqui arrumadas um bocadinho à pressa que eu gostava de vos transmitir. E mais uma vez, felicitar aqui a estudantada, em primeiro lugar os de economia, naturalmente, por estas iniciativas, porque verdadeiramente isto é uma escola de empreendedorismo, de inovação e de criatividade, não é?